0 itu. Oh, enggak mampir ya. Kita kontrol. Logo 0096. Uomo 37, 0096. Estou de Salvador, muito boa noite, 352 na manhã. O Cal 90, qual a possibilidade de voarmos coordenada com o Montelli, direto Aracaju? Para 298 RMT, eu estou mantendo a proa 2010. Ali a chuva que ficou, ela foi de moderada forte. Ele perdeu a visibilidade e deixou arremetido, entende?